André Cedês, o moral de Licoara. Peguei verde, peguei lança, hoje tu sua xereca. Compro de melhores bebidas pra você minha dançar. Peguei verde, peguei lança, hoje tu sua xereca. Compro de melhores bebidas pra você minha dançar. Vai sua cavalona, então vai nesse pique. Que hoje eu quero ver tu seca a garrafa de uísque. Oi, vai sua cavalona, então vai nesse pique. Que hoje eu quero ver tu seca a garrafa de uísque. Vai sua cavalona, vai sua cavalona. Vai sua cavalona. Vai sua cavalona, vai sua cavalona. Vai essa cavalona. Agora eu quero ver, ó. É pra fazer um solo. Um solo usando minha voz, tipo assim, ó. Tá, pô, o bicho é monstro, meu irmão. Opa aí. Rapaz, é o mestre dos magos no solo, rapaz. O bagulho é doido. Vai, sacana, segura a pressão. Peguei lança, hoje tu sua xereca. Compro de melhores bebidas pra você minha dançar. Peguei verde, peguei lança, hoje tu sua xereca. Compro de melhores bebidas pra você minha dançar. Vai sua cavalona, então vai nesse pique. Que hoje eu quero ver tu seca a garrafa de uísque. Oi, vai sua cavalona, então vai nesse pique. Que hoje eu quero ver tu seca a garrafa de uísque. Vai essa cavalona. Agora eu quero ver, ó. É pra fazer um solo. Um solo usando minha voz, tipo assim, ó. Essa parte tu botou a mesma parte lá do início, pô, que eu repeti. Aí ficou repetido, pô. Era pra ter botado legal diferente essa parte que eu falo.